este fim de semana foi muito preocupante, porque a GNR e as nossas, a Proteção Civil tentou encontrar, graças a Deus, encontrar com boa saúde, e isso debilitado com boa saúde, e por isso ele foi retirado pelo INEM e agora estamos a seguir, e neste momento ainda não tenho por onde é que ele foi transportado, porque foi há muito pouco tempo que ele foi encontrado. Este senhor, portanto, tem patologias, morava sozinho ou mora sozinho? Ele mora sozinho, mas ainda tem a viva mãe viva, que é uma pessoa já de bastante idade, e também tem um filho em Oliveira no hospital, e por isso é um caso muito conhecido da nossa ação social, um caso também da Proteção Civil, é um caso que nos preocupa há algum tempo. Aquilo que me foi comunicado pelos meus serviços de Proteção Civil é que apresentava-se debilitado, mas nada de especial, nada que tivesse especial, até porque ele já desde sexta-feira que tinha desaparecido, ou pelo menos as buscas começaram no sábado, a sua procura, ainda bem que não encontramos caído em lado nenhum, estava numas casas desabitadas, e por isso nesse caminho, nesse percurso entre Oliveira do Hospital e a sua aldeia, e por isso não nos parece que haja que tenha, ou que esteja em, apresentava-se com bastante debilitado, mas sem cuidados maiores.